Seção 40, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Seção 40, do livro 2º, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Amor e Medo. 1. Quando eu te fujo e me desvio, cauto, da luz de fogo que te cerca, ó bela, contigo dizes, suspirando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela! Como te enganas! Meu amor é chama, que se alimenta no voraz segredo, e se te fujo, é que te adoro louco. És bela, eu moço. Tens amor, eu medo. Tenho medo de mim, de ti, de tudo, da luz, da sombra, do silêncio ou vozes, das folhas secas, do chorar das fontes, das horas longas a correr velozes. O véu da noite me atormenta em dores, a luz da aurora me entumece os seios, e ao vento fresco do cair das tardes eu me estremeço de cruéis receios. É que esse vento que na várzea longe do colmo fumo caprichoso ondeia, soprando, um dia tornaria incêndio a chama viva que teu riso ateia. Ai, se abrasado crepitasse o cedro, cedendo ao raio que a tormenta envia, diz, que seria da plantinha humilde que à sombra dele tão feliz crescia? A labareda que se enrosca ao tronco torrara a planta qual queimara o galho, e a pobre nunca reviver pudera, chovesse embora paternal orvalho. 2. Ai, se eu te visse no calor da sesta, a mão tremente no calor das tuas, amarrotado teu vestido branco, soltos cabelos nas espáduas nuas. Ai, se eu te visse, Madalena pura, sobre o veludo reclinada a meio, olhos cerrados na volúpia doce, os braços frouxos, palpitante o seio. Ai, se eu te visse em languidez sublime, na face as rosas virginais do pejo, trêmula fala a protestar baixinho, vermelha a boca, soluçando um beijo. Diz, que seria da pureza d'anjo, das vestes alvas, do candor das asas, tu te queimaras a pisar descalça, criança louca, sobre um chão de brasas. No fogo vivo eu me abrasara inteiro, ébrio e sedento na fugaz vertigem. Viu, machucara com meu dedo impuro as pobres flores da grinalda virgem. O vampiro infame o sorveria em beijos toda a inocência que teu lábio encerra, e tu serias, no lascivo abraço, anjo enlodado nos pauis da terra. Depois, desperta no febril delírio, olhos pisados como um vão lamento, tu perguntaras, que é da minha croa? Eu te diria, desfolhou o vento. Oh, não me chames, coração de gelo, bem vês, traí-me no fatal segredo. Se de ti fujo, é que te adoro, e muito. És bela, eu moço. Tens amor, eu medo. Outubro, 1858. Fim da seção 40.